Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Está tudo preparado, mas está posta. Hoje temos uma incursão ao universo da gastronomia. António apresenta a nossa emissão desta semana. E que incursão! A conversa desta noite é com o Fortunato da Câmara, que colocou no mercado editorial, com a editora Esfera dos Livros, a sua mais recente produção literária, ou pelo menos informativa ou cultural, sobre essas questões à volta da gastronomia, do comer bem, uma cultura ao fim e ao resto, que faz parte do património da sociologia da cultura dos povos. Os Mistérios do Abade de Priscos têm, e parte deste mote, como figura Manuel Joaquim Machado Rebelo, um sacerdote natural de Turis, de Vila Verde, e que fixou-se em Priscos e aí viveu durante 47 anos e criou esse monumento da gastronomia, esse monumento delicado da doçaria que é, de facto, o pudim Abade de Priscos. Mas é uma conversa muito interessante. Convidamos atentamente os nossos ouvintes do programa Livros com Rumo a perceber e a entender nesta primeira parte tudo aquilo que depois será explorado numa segunda parte desta mesma conversa na próxima semana. Fica aqui o desafio. Este é realmente um dos grandes livros editados nos últimos tempos em Portugal à volta da gastronomia, da mesa e daquilo que vulgarmente se designa por sapidez à volta da mesa. Boa noite e melhores leituras. Fortunato da Câmara nasceu em 1977 na cidade de Lisboa. Frequentou o curso de produção alimentar em restauração na Escola Superior de Hotelaria do Estoril. Iniciou-se na escrita sobre gastronomia em 2006 no Semanário Sol. Foi responsável pelas rubricas Acabado de Chegar, Baú de Sabores e Encontro de Tradições, tendo assinado também trabalhos na área da gastronomia para a revista Tabu. Entre 2009 e 2011, assinou a rubrica Na Rota das Iguarias, uma crónica semanal sobre história da alimentação na Rádio Sim. O seu primeiro livro, Alimentos ao Sabor da História, Receitas e Curiosidades, uma edição da Colares, foi distinguido nos Gourmand World Cookbook Awards como o melhor de Portugal em 2011, na categoria Culinary History. Em 2012, concluiu em França o Diplôme Universitaire du Goût de la Gastronomie et des Arts de la Table, organizado pelo Institut des Hautes Études du Goût, em parceria com a Universidade de Reims. Atualmente é colaborador na área de gastronomia da revista Fugas, do Jornal Público. Boa noite, Fortunato da Câmara. Muito obrigado por ter aceito o convite da equipa de Livros com Rumo. Estas questões, é a única pergunta que irei fazer e abordar um pouco as questões do lado pessoal. O seu interesse por este mundo, este universo da gastronomia, o que é o fazer, o que é o saborear, sempre aquele adjetivo sápido a acompanhar qualquer crónica de José Quitério, e não só, e outros. Como é que chega a este universo e a este mundo realmente da mesa, da cozinha e, de facto, das papilas gustativas que muitas vezes parece-nos que estão lá mais como acessório e não como algo que é para fruir, que, tão delicado que é, para perceber os contornos e as delicadezas daquelas preciosidades que nos colocam ou que fazemos na nossa própria mesa? O meu interesse surgiu decorrente da minha atividade profissional principal. Eu viajava muito pelo país e, ao viajar, de facto, era-me permitido comer em vários pontos, não é? Em várias cidades, do norte ao sul, do interior para o litoral. E então eu comprava alguns guias, algumas coisas, e estou a falar há 15 anos atrás, talvez um pouco mais, e também lia semanalmente as crónicas do José Quitério, no Expresso, era leitor, e de facto tentava, na medida do possível e conforme permitia, seguir essas indicações dos guias, dos textos de crítica que iam sendo publicados. E então, quando chegava a uma cidade, era logo quando havia a oportunidade da refeição, vamos lá ver onde é que nós vamos comer. Os meus colegas até ficavam assim sempre espantados com as coisas que eu descobria, que no fundo não descobria, estava a seguir os ditames de outros. Entretanto, eu comecei a perceber de facto que era um prazer imenso, não só perceber a riqueza que havia pelo país, nas várias regiões, e as especialidades depois que cada região fazia questão de pôr à mesa nas principais moradas, não é? E que eram recomendadas. E a outra coisa muito importante é que eu depois, quando tinha a oportunidade, ia sozinho, mesmo em Lisboa, onde eu sou natural e onde resido. Ou seja, muitas vezes as pessoas têm aquela ideia que comer sozinho não é bom, não é agradável e tal. E, de facto, o modo geral não é isso. Falta-lhe o glamour ou uma certa encenação à volta dele, que é um ritual quase, essa relação entre... A pessoa sente que, quando está sozinho, está só a comer para se alimentar, não é? Não está a tirar partido. No entanto, eu comecei a perceber que a mim não era uma coisa que me fizesse totalmente confusão, porque eu ia muito concentrado para o que ia comer. No entanto, também devo acrescentar que a percepção do gosto muda quando está sozinho do que quando está acompanhado. Porque é preciso, de facto, massa crítica dos dois lados. Mesmo que uma pessoa tenha um palato um pouco mais desenvolvido ou mais experiente. Mais treinado, quase algumas rotinas que se vão adquirindo. É importante ouvir a opinião do outro e, sobretudo, sentir como é que o outro provou. Porque o gosto é uma coisa absolutamente intransmissível. Ninguém tem o gosto igual, ninguém tem melhor gosto do que outro. Desde que os sentidos estejam todos a funcionar, cada um tem as mesmas ferramentas ao seu dispor. Simplesmente uns estão mais disponíveis ou não para experimentar algumas coisas. Então, abreviando, eu comecei, de facto, a ter um interesse enorme e decidi frequentar a Escola de Hotelaria do Estoril. Passado alguns anos, vou tentar perceber mais como é que isto funciona. Portanto, cozinhava algumas coisas em casa, mas o meu objetivo não era ser cozinheiro, era tentar compreender um pouco mais como é que funciona. Frequentei o primeiro ano, depois não consegui continuar porque trabalhava e estudava ao mesmo tempo e era muito violento porque a carga horária era muito grande. No entanto, esse primeiro ano permitiu-me conhecer algumas bases de cozinha, de panificação, de pastelaria, história e também fazer um estágio profissional. E então foi uma coisa fantástica, porque tirei duas conclusões, que é, não queria ser chefe de cozinha nenhuma, ser cozinheiro, porque é muito violento e a rotina de uma cozinha é uma coisa muito agressiva, até um lado interessante, mas não era o que eu queria era conhecer mais para poder ser mais analítico, não é? na forma de comer e tirar partido da vertente gastronómica da refeição e não propriamente da execução, e também permitiu-me, quando cheguei à conclusão, que não conseguia aguentar o ritmo mesmo. Pois. Tentando terminar o curso era complicado. E na altura ainda eram 5 anos, ainda não eram os 3 anos, depois passou para 3, com o mestrado e tal. Portanto, eu, quando terminei essa fase, apareceu o Jornal de Sol, queriam lançar muitas pessoas, era uma das coisas que eles anunciavam aí, o jornal na altura tinha assim uma campanha de uma grande expectativa, e eu mandei uns textos vagamente inspirados em críticas, né, daquelas que eu lia, e mandei para o jornal a propor uma colaboração e tal. E, curiosamente, não é, ou talvez não, e curiosamente não é habitual em Portugal, mas uma pessoa do jornal, veio conhecer, me contactou para eu ir lá fazer uma entrevista e fez uma proposta e comecei a colaborar com o Sol. E, portanto, começou aí, de facto, a minha escrita, pronto, eu já escrevi para a imprensa em 2006, quando o Jornal Sol foi fundado, num guia que era essencial e que eu fazia umas pequenas crónicas. Mas diga-me uma coisa, agora que por essa parte, pronto, que faz parte do seu percurso profissional e nestas questões do mundo da gastronomia, mas aquela pergunta assim um bocadinho comezinha, quase, de lá na Caprina, de qualquer leitor dos grandes jornais portugueses, tanto o Expresso como o Público, e no caso em apreço do Sol, até que ponto é que há uma promiscuidade ou não, ou seja, é detectável a figura do crítico gastronómico quando vai ao restaurante A, B, C? Isto por um lado, anuncia-se. A linha B, até que ponto é que é influenciável ou não por algumas críticas anteriormente feitas ou fazendo a síntese disto tudo, até que ponto aquilo que a gente lê nos grandes jornais, que dedicam algum do seu espaço a este tipo de divulgação, que são interessantes o suficiente, pelo menos para perceber que muito do português que lá está é muito bem feito e muito bem escrito e muito bem elaborado, mas dá para confiar na crítica que lá está, ou existe, que é expressa quase todos os fins de semana, ou há ali qualquer coisa que leva uma pessoa, por exemplo, como eu, imagino, a ter algumas dúvidas nessa relação que estabelece entre o restaurante, o Aleixo, por exemplo, já que estamos aqui nesta cidade, ou lá em Braga, por o saudoso Abade Priscos, que fechou, ou outro qualquer restaurante que existe na nossa cidade, que, alvo de uma crítica, de uma recensão de vossa, haverá ali qualquer coisa de menos claro, ou menos transparente. Sim. E fecharemos este sim, grande. Sim. A questão do anonimato ali parece-me uma questão essencial quando se vai a um restaurante fazer uma crítica. Para mim parece-me essencial e quase óbvia. No entanto, não fez bem. No entanto, há situações, certamente, em que há pessoas que têm outro entendimento. Não queria entrar por aí porque. Claro, assim, claro. Não vamos aqui agora estar a escamotear que, de facto, há de haver relações que são menos sérias e, no entanto, as pessoas têm que perceber que há outras que querem fazer o seu trabalho bem feito. Então, eu não vou exigir ao meu caso. Aqui o princípio basilar é, de facto, o anonimato e o crítico não é detetado. Uhum. Não é por uma razão, porque tem que tomar algumas precauções. Eu posso dizer que já houve uma outra situação em que eu, se calhar, fiz um comentário a mais que não devia ter feito e que, no fundo, não é que eu tivesse sido detectado, mas que as pessoas ficam mais alerta. Uhum. E como não é habitual os clientes questionarem, para eles já é uma novidade. Uhum. Mas o senhor, então, diga lá, mas porque... Aliás, uma vez até me aconteceu, estava a fazer uma observação de uma situação, e as pessoas dizem, mas você tem algum restaurante e tal? Portanto, pensava era que era tipo da conferência, uma coisa qualquer, assim parecida. Agora, pondo as coisas de uma forma objetiva, o anonimato é essencial por vários motivos. Para já, porque isto aplica-se de uma forma universal, penso eu. Por exemplo, em França há críticos que são absolutamente anónimos, há outros que não são, isso aí eu sei, já houve até polémicas que são públicas. Em Portugal, que somos uma aldeia, por assim dizer, ainda se justifica mais, porque é um circuito muito pequeno, claro. Sobretudo nas grandes cidades, Lisboa, Porto, Braga, as pessoas conhecem-se todas. E é complicado deixar passar. Não faz mal. Não perco de forma nenhuma. Muito obrigado, meu Deus. As pessoas conhecem-se todas. As pessoas conhecem-se todas e... É natural que haja situações em que pessoas que fazem cobertura jornalística. O problema aqui é as pessoas não estarem devidamente arrumadas no seu lugar. Isto decorre de duas situações, que é fazer crítica meio dos moldes, ou seja, a pessoa vai anonimamente, paga a sua conta, sai. Pode ir numa visita, pode ir em duas, pode ir numa com mais de duas ou três pessoas, isto custa dinheiro. Claro. Depois, imagine, se for fora de uma cidade ou da cidade onde está o jornal, tem que ir uma segunda vez outra viagem com o fotógrafo. E isso custa dinheiro. E nem todos os órgãos de comunicação estão disponíveis para claro, isso. Tem e então, no que, mundo em que claro, estamos, claro. Mais complicado. E é muito mais fácil um restaurante ligar e dizer assim, agora vamos aqui lançar uma carta nova. Querem mandar cá alguém para conhecer? É o fácil, ou seja, vai o fotógrafo, pois, faz claro, tudo, vai todo um menu, um aparato inteiro. Vão em grupo, os jornalistas claro, claro. Todos. Agora, isso não quer dizer que seja errado do ponto de vista de divulgação. Ora, não se pode enfiar isto numa crítica, não é? Vá de boca em boca uma taça dourada, somos pobre e nada estamos a passar. Como o vinho passa na taça da vida, para logo em seguida no chão se entornar. Vá de boca em boca uma taça dourada. Somos pobre e nada estamos a passar. Como o vinho passa na taça da vida, para logo em seguida no chão se entornar. Vá de boca em boca uma taça bem cheia, a luz da candeia fez de nós iguais. Só gente e tristeza na mesa da vida, até que a bebida nos torne imortais. Vá de boca em boca uma taça de prata, se o prazer nos mata, deixá-lo latar. É a melhor morte quem sorte nos calha, cair na batalha no chão do lagar. Vá de boca em boca uma taça de cobre, e se houver que sobre, siga outra rodada. Bebamos que foge já hoje outro dia, e no fim da orgia somos pobre e nada. Vá de boca em boca uma taça de prata, se o prazer nos mata, deixá-lo matar. É a melhor morte quem sorte nos calha, cair na batalha no chão do lagar. Vá de boca em boca uma taça de cobre, e se houver que sobre, siga outra rodada. Bebamos que foge já hoje outro dia, e no fim da orgia somos pobre e nada. Vá de boca em boca uma taça de prata, se o prazer nos mata, deixá-lo matar. É a melhor morte quem sorte nos calha, cair na batalha no chão do lagar. Vá de boca em boca uma taça de prata, se o prazer nos mata, deixá-lo matar. É a melhor morte quem sorte nos calha, cair na batalha no chão do lagar. Vá de boca em boca uma taça de prata, se o prazer nos mata, deixá-lo matar. É a melhor morte quem sorte nos calha, cair na batalha no chão do lagar. Vá de boca em boca uma taça de prata, se o prazer nos mata, deixá-lo matar. É a melhor morte quem sorte nos calha, cair na batalha no chão do lagar. Eu digo isto, sabe porquê? Porque é o próprio Fortunato da Câmara que, no seu livro, levanta um pouco a lebre em relação, por exemplo, à questão do porco preto. Porque, sendo um produto de dominação de origem protegida, controlada, supõe-se, não é? O que é que acontece? Qualquer carta, qualquer restaurante que se preze, qualquer taberna de média dimensão, apresenta na sua ementa o famoso porco preto. E conclui, nessa recensão que ele faz, que de facto há aqui qualquer coisa que não está nada bem em relação a, pelo menos, aquilo que nos é anunciado em porta sim, quase, passa o exagero. Portanto, dá para perceber que, no meio disto tudo, neste mundo tão sofisticado, mas ao mesmo tempo tão, vamos lá, nebuloso, permite a colocação desta questão. Até que ponto é que há ou não uma seriedade que permite àquele que gosta, àquele que sente prazer, que é uma das paixões da vida, de facto, o comer e o beber bem, ir de encontro a um restaurante que lhe é dito e anunciado que aquele produto é de fiar, passe. Pois, isso aí implica conhecimento, não é? Ou seja, já é uma coisa que extravasa a questão do gosto, o gosto está implícito, mas implica saber exatamente o que é porco preto, o que é óleo, o que é porco alentejano. O porco preto é uma designação comercial que entrou aí, é o porco alentejano. Os porcos alentejanos são todos pretos atrás, ou têm manchas. Portanto, a questão é que é assim, é a lei da oferta e da procura. Criou-se uma ideia que era um produto que tinha uma grande aceitação e que, como tal, era mais caro. Então, passou-se a chamar, e muitas vezes nem sequer é porco alentejano. É porco que vem de Espanha, porco ibérico. Porque é o mesmo, é a mesma raça. Chamam ibérico de um lado da fronteira e do outro lado. E, portanto, é para responder a essa necessidade que acabam por pôr em todo lado. E depois há porcos de raça normal, portanto, chamado porco rosa ou branco, que acabam por dar-lhe ali uma alimentação de alguns dias com azinho, portanto, ou montado, nas bolotas, a carne ganha ali uma gordurinha extra e então acaba por passar puro. Mas não é. É óbvio que, das duas, uma, ou a pessoa tem que ver alguma segurança e consegue detectar isso e dizer isto não é porco alentejano. E depois há outra situação, exatamente, também pôr um pouco, e acho que aí é que pode ser mais importante, porque às vezes fazer assim um juízo é um bocado arriscado. Se a pessoa não se vai identificar e vai dizer, ou está segura daquilo que está a dizer, ou então corre o risco de, até pode ser, de facto, porque ela é ligeira e não ter assim uma qualidade que vai além. A questão é que tem a se perceber, exatamente, como é que é criado. Há um caderno de encargos, da denominação de origem, quantos porcos é que pode dar uma ninhada de porco alentejano, nem todas as raças dão o mesmo número de crias. O espaço disponível para fazer aquele tipo de alimentação e perceber-se de facto que não bate certo. A quantidade que aparece não chega para o volume que se consegue criar. E aí o que é importante é exatamente chamar a atenção para os exageros, ou seja, aparecer porco alentejano em tudo o que é carne. Eu já cheguei a apanhar num restaurante da Régua, onde é a zona do Biza, porco alentejano, só para poderem vender. Porque isto é sempre o problema. E aí, em parte, o consumidor também acaba por criar a situação. Porque vai, aquilo entranha-se, quer comer sempre daquilo e está na moda, entre aspas, e não há massa crítica que diga, não, mas há outras raças, há outras especificidades em regiões que é como estar a comer porco alentejano entre as pontas. Uma questão que também surge um pouco antes de entrarmos em lado mais particulares deste seu livro, é um pouco esta questão. Nós crescemos, a gente da minha geração, mais ou menos, uns mais ou menos, de facto com figuras que acabam por ser ícones desta questão do comer e o alimentar-se e o fazer. Até os livros, falámos há pouco da Maria Lourdes Modesto, mas quem não se lembra do Chef Silva na televisão, e depois até também esses comportamentos de cultura, porque é muito importante que a justiça seja feita já aqui, antes de todo o resto, ao papel do José Quitério, porque, acima de tudo, é um camiliano, e mais do que isso, é um homem que escreve português, a língua materna, com, de facto, um afeto e um burilamento que não é muito frequente, e, portanto, a construção textual dele, do José Quitério, não é assim feita às três pancadas, como por vezes pode dar a impressão, é da gastronomia, de comer, portanto, e é a enologia, que ele na altura também acompanhava ao mesmo tempo. De qualquer das formas, nós vivemos um pouco neste mundo do livro do Pantagruel, e a dado momento dá-se um salto, que é a explosão depois do restaurante de porta a porta, e depois entramos também pela fronteira adentro, no velho quiosinho, e toda uma série de rituais à volta do comer. A sensação que se tem é que, pelo mundo ser global e aberto, estas influências e estes transvasos culturais são mais fáceis, é tudo mais permeável, porque se calhar até crescemos naquele universo que o que é o nacional é bom, a comida portuguesa, não há nada que chegue aos tais bolinhos de bacalhau, lá iremos, e uma broa, e uma azeitona preta, e um pão alentejano, uma coisa qualquer, ou um vinho alentejano, e somos confrontados com este tipo de indústria, que é assim que se pode designar, quando na Gênese os chefes cozinheiros não era nada disto que pretendiam construir ou fazer objetos de arte, de prazer, com criatividade, com inteligência. Como é que vemos esta questão e nos podemos situar aqui, nesta dicotomia, se quiser? Em relação a uma das coisas que, de facto, mas eu penso que sintetiza essa pergunta. Esta pergunta é assim, naquele sentido em que o antes, um tempo em que era tudo assim mudorrento, os livros que tínhamos ou que existiam, é o livro de Pantagruel e pouco mais do que além disto. E vem ainda Maria Luz Modesto, está a falar ainda mais para dizer, trás. E mais para trás e nesses tempos sim. Assim. E depois há um salto quase de abertura de torrente que vem pelos canais todos de informação e em qualquer lado temos restaurantes sofisticadíssimos que acabam por fechar ao final de um mês, dois meses ou três ou meio ano e com propostas, cada uma delas uma folha de erva, um pouco de uma gelatina, uma geleia, mais um quadrado de marmelada, um tinto, não sei das quantas, e pagam-se 58 euros ou 59 euros e afinal as pessoas dizem preferia um arroz de feijão com um arroz malandro e umas sardinhas e ficaria mais satisfeito. Portanto, percebo que aqui está... Sim, estou a perceber. É assim, separar a forma de nós comermos De algumas coisas, que é, há uma coisa que é a nossa cozinha de conforto, que é aquela com que nós estamos confrontados desde a nossa infância e que as referências de conforto para uma pessoa de Trás-os-Montes não são necessariamente as mesmas que para uma pessoa do Alentejo ou de Lisboa. E, de facto, contra essa, há pouco a fazer, no bom sentido, ou seja, isto tem muito a ver também com a educação alimentar, não é? Agora estamos a entrar numa outra fase, as pessoas cada vez cozinham menos. Mesmo falando muito de cozinha agora, de um modo geral, deixou-se de cozinhar, sobretudo nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, não há tempo, as mulheres começaram a ter um papel mais ativo, a comida de casa passou a ser uma coisa muito mais rápida, já não há aquela coisa da mãe a fazer as coisas. Portanto, a partir do princípio dos nossos referenciais de infância ser a tal comida de conforto, a comida tradicional do dia a dia, essas vão ser as bases da nossa educação alimentar e que nos vão influenciar, e vocês devem sempre ter uma comparação. Ou seja, a nossa mãe, ou a nossa tia, a nossa avó, pode não ser uma exímia cozinheira, mas o nosso referencial do gosto está naquela forma de fazer. E, portanto, quando aparece uma coisa diferente, que pode ser melhor, portanto, não há necessariamente excelentes cozinheiros em todas as famílias, a pessoa, isso é uma coisa fantástica. Pode ser cozinha tradicional, pode ser cozinha internacional, moderna, tecno-emocional, gastronomia molecular, cozinha molecular, por favor. Depois, nós vamos ter sempre saudades daquilo, mesmo que não seja a melhor coisa do mundo, porque aquilo é o que ficou gravado na nossa infância. Em relação a essas alterações que se deram, há aqui vários momentos diferentes. A nova cozinha foi uma coisa que sofreu um pouco o mesmo problema do que sofreu a cozinha molecular, que é, tinha uma base com o seu interesse, a Nobel Cuisine tinha os mandamentos, entre aspas, da Nobel Cuisine, eram mandamentos que, no fundo, estão longe a ser aplicados. Ou seja, a gastronomia molecular, a cozinha molecular, eu gosto de separar, porque a gastronomia molecular é a investigação científica e a cozinha molecular é a execução do resultado dessas investigações. A cozinha molecular, mais ou menos, passou o seu ciclo, o seu época áurea final do século passado, esta primeira década do século XXI, e agora, no fundo, está-se a voltar àquela coisa de os produtos que estão à distância de 50 ou 100 km, produtos locais, manipular poucos alimentos, isso era toda a essência da novel cuisine. O problema da novel cuisine é exatamente o problema da humanidade, que é quando uma coisa se torna um negócio, é aviltada e claro. Parece que é mau. Claro. Mas a essência da novel cuisine estava correta. Estava correta. Só foi completamente adulterada com aquela... Do prato enorme, com uma azeitona no meio, tem aquela imagem... Pois é isso, é que ocorre-nos sempre essa situação que... Mas se for a um restaurante, já não haverá muitos, em que se pratique aquilo que era a ideia central da novel cuisine, não vai sair de lá com foco de certeza absoluta, porque há refeições equilibradas, em porções adequadas e com os tais princípios todos, pouca manipulação dos alimentos, molhos aligeirados, tudo isso. A gastronomia molecular, que deu origem à cozinha molecular, acabou por sofrer da mesma situação. Ou seja, apesar de ser uma componente muito mais de experiência, Ou seja, ninguém, isto é a minha opinião pessoal, quer comer todos os dias cozinha molecular. No entanto, se for, certamente vai ter momentos surpreendentes. Sim, nunca lhe passou pela cabeça aquela situação, uma explosão de uma coisa na boca, que a contradição, porque a cozinha molecular joga muito com o enganar o cérebro. A pessoa simula uma imagem e na percepção do gosto, os olhos são o maior número de sensores. É o da visão, ou seja, sim, claro, da visão, claro, claro. Nós formamos uma ideia do gosto. Do que... Só por ver. E depois, a cozinha molecular utiliza muito isso que é o falsear, é o ovo estrelado que não é o ovo estrelado. De caju um bocadinho mais, pimenta malagueta um bocadinho mais, bota castanha de caju um bocadinho mais, pimenta malagueta um bocadinho mais. Amendoim, camarão, rala um coco na hora de machucar, sal com gengibre, cebola, ia, ia, na hora de temperar. Quem quiser vatapá, oh, que procure fazer, primeiro o fubá, depois o dendê. Procure uma nega baiana, oh, que saiba mexer. Bota castanha de caju um bocadinho mais, pimenta malagueta um bocadinho mais. Bota castanha de caju um bocadinho mais, pimenta malagueta um bocadinho mais. Amendoim, camarão, rala um coco na hora de machucar, sal com gengibre, cebola, ia, ia, na hora de temperar. Não para de mexer, oh, que é pra não embolar. Panela no fogo, não deixa queimar. Com qualquer 10 mil reais e uma nega, oh, se faz um vatapá. Se faz um vatapá, e que bom vatapá. Com qualquer 10 mil reais e uma nega, oh, se faz um vatapá. Se faz um vatapá, que bom vatapá. Bota castanha de caju um bocadinho mais, pimenta malagueta um bocadinho mais. Bota castanha de caju um bocadinho mais, pimenta malagueta um bocadinho mais. Bota castanha de caju um bocadinho mais, pimenta malagueta um bocadinho mais. Bota castanha de caju um bocadinho mais, pimenta malagueta um bocadinho mais. Bota castanha de caju um bocadinho mais, pimenta malagueta um bocadinho mais. Um bocadinho mais, um bocadinho mais, um bocadinho mais. Um bocadinho mais. Não me ocorre agora aqui o nome do autor, mas é citado alguns no seu livro, que acaba por, se calhar, criar uma linha daquilo que o Fortunato da Câmara agora estava dizendo, que é o seguinte: até que ponto há um autor francês, que eu não sei, alguns no século XVIII ou no século XIX, se estiver errado, corrija-me, mas de qualquer das formas lembro-me perfeitamente do livro que é a Fisiologia do Gosto. Até que ponto é que a necessidade de criar parâmetros teóricos a partir, por exemplo, de um livro destes, com estes princípios e estes pressupostos, vai levar depois a toda uma reflexão, a toda uma intelectualização dos chefes, dos criadores da cozinha, a partir exatamente deste modelo que é este livro, que foi este livro, e que depois provoca esse tipo de efeito, esse tipo de sensação, quando o Fernando da Câmara diz que há uma espécie de uma porta secreta que se abre na relação entre os olhos e o gosto, que provocado exatamente, por exemplo, um prato da cozinha molecular, por exemplo. Sintetizando a questão anterior, a cozinha molecular parte do princípio de surpreendermos. Ou seja, nós formulamos um gosto só pela visão e depois aquilo é outra coisa. Uhum. E isso cria uma experiência. Claro. É interessante. Sim. Agora, nós, entre aspas, não queremos ser enganados todos os dias. Queremos olhar para um frango e aquilo é frango. Não queremos depois que aquele frango seja uma massa de pão com não sei o quê que está disfarçada de frango. Uhum. Agora, esse efeito lúdico também tem interesse, porque isso também nos cria uma forma de questiona-nos, não é? Sim, sim. Desafio alguns. É um desafio. E a cozinha molecular trouxe coisas interessantes, que foi exatamente estudar as reações exatas do que acontece nos alimentos, trouxe equipamentos que são importantes, que serão utilizados nos próximos anos ou décadas. No entanto, o modelo em si de cozinha molecular é um modelo que se esgota rápido. Rapidamente, claro. Rápido, porque a pessoa vai para ter uma experiência, mas não vai querer estar sempre a comer 40 pratos e estar 5 horas sentada à mesa e com coisinhas que deitam fumo e estalinho. Não implica que não se conheça que há um trabalho sério, interessante e uma tentativa de abrir outro caminho. Agora é preciso fazer a síntese disso, porque também sofreu o mesmo problema da cozinha, da nova cozinha, foi um tal aviltamento. Depois, qualquer fulano abriu um restaurante e podia-se fazer esferificações pois, e comida, claro. Sem nexo. Sem qualquer nexo. Sentido. A relação ao falou é o livro do Premier Savarin, que é considerado o primeiro livro de gastronomia, o primeiro livro de gosto, assim, mais sério, foi no princípio do século XIX. Antes já tinha vindo um do Rimbaud de La Reynière, poucos anos antes, mas era num outro registro. O René Savarin, que era um advogado, um homem pertenciado à classe alta francesa, conseguiu de facto pôr por palavras as sensações que podem ser desencadeadas num processo de degustação. E serviu e continua a fazer todo o sentido. Agora já estamos numa fase mais à frente. Ali havia um certo empirismo, havia um interesse pela reflexão. Agora, as neurociências já aprofundaram essa relação, já se consegue perceber os mecanismos da neurofisiologia do gosto. No entanto, este livro foi um livro muitíssimo importante e continua a ser. Agora, os franceses estão na origem disso tudo. Os franceses, no fundo, definiram o que é o gosto. Era isso que eu queria chegar. Antes de explanar melhor a sua ideia, a sensação que se tem também, sendo eu quase um amador destas questões da gastronomia, interessa-me questões culturais, ler um artigo muito bem escrito, muito bem elaborado, de qualquer das formas, quase como tudo que vem da França, porque o Fortunato da Câmara cita aqui o nome de um autor, o Ferrand Adrien, até que ponto é que, e há algumas dúvidas, pelo menos para mim, um curioso destas questões, até que ponto a Itália também não poderá ser, eventualmente, um contraponto muito forte àquilo que é o lugar comum da gastronomia à França, julgada... Sobretudo com a Catarina de Médicis. Nem mais. Mas até que ponto é que registra-se com Ferrand Adrien um partir de uma certa linha, de uma certa consuetralização desta relação que há entre nós e a comida e a gastronomia, e há outros horizontes que refletem também, se calhar, um pouco a questão da sociologia da cultura à volta disto, do comer e da gastronomia, o luxo, o prazer, os elementos da alta burguesia, do capitalismo até, no século XIX, até que ponto é que esta sensação de aparecer este chefe pós-Nouvelle Cuisine é uma sensação, é um dado quase, não é adquirido, porque neste mundo nada é adquirido, mas há aqui qualquer coisa que também está a mudar, nomeadamente a perda de influência que a França teve durante séculos e séculos. É um facto. A França continua a ter um papel que não se apaga, claro. Sendo em muitos anos, quase 200 anos,

transmitimos a primeira parte de uma grande conversa com Fortunato da Câmara, ele que é o autor dos Mistérios do Abade Priscos, uma edição da Esfera dos Livros. Já sabe, esta conversa estará também disponível em podcast.rum.pt. Despedimos-nos com promessa de regresso já na próxima semana. Tenha uma boa noite.